Segundo Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclague. No terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. "De onde você vem?" perguntou Davi. O homem respondeu: "Escapei do acampamento israelita." "O que aconteceu?" disse Davi. "Conte-me como foi a batalha." "Todo o nosso exército fugiu do conflito", disse o homem. "Muitos morreram. E Saul e seu filho Jonatas também estão mortos." "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. O homem respondeu: "Aconteceu de eu chegar ao Monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. 'Aqui estou, senhor,' eu lhe disse. Ele perguntou: 'Quem é você?' E eu respondi: 'Sou amalequita.' Então ele me suplicou: 'Venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer.' Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida, tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor." Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes. Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois, Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, um amalequita que vive em sua terra." Davi perguntou: "Como você não teve medo de matar um ungido do Senhor?" Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou: "Mate-o." O soldado feriu a amalequita com sua espada e o matou. Davi disse: "Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor." Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar: "Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes! Não contem essa notícia em Gate, não a proclamem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas! Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha! Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava! Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes! Estão mortos, despojados de suas armas.